Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, hein? Vai um filminho de sacanagem? Uma pornografiazinha básica? Um brinquedinho daqueles, né? Uma coisinha pra apimentar a relação? Como é que você se relaciona com essa questão de apimentar o sexo, hein? Bom, o programa de hoje vai tratar do negócio do sexo, mas de um ponto de vista diferente de tudo que você já viu e ouviu. Quer apostar? O papo é bastante sério, mas eu não posso dizer o mesmo da trilha sonora, viu? O meu conselho é, ó, quando entrar música, tire as crianças da sala. Para começar, uma frase de José Saramago. Não é a pornografia que é obscena, é a fome que é obscena. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Este programa chega até você com o suporte de quem traz alimento para a mente, o que é um jeito de deixar o corpo em forma para curtir os prazeres da vida. O Itaú Cultural. Acesse o site e dê uma olhada na variedade de programas culturais que estão aí do seu lado, só esperando que você curta. www.itaucultural.org.br. E o exemplar de hoje do meu livro Nós que Invertemos as Coisas vai para o Denis Andrade, que comentou assim o programa Desobediência Civil. Luciano Pires, acredito que hoje, diferente dos anos passados, onde o sindicalismo e as revoltas populares tentavam mudar o poder pela força, temos pessoas acomodadas em suas casas, com preguiça de pensar e de agir para mudar o status quo da vida atual. Infelizmente, sou cético e não consigo acreditar que seja fácil ou talvez possível implementar a ideia de desobediência civil num país onde o analfabetismo funcional impera, onde os estudantes não são incentivados a questionar, mas sim a viver como o rebanho que os poderosos usam como massa de manobra para seus interesses individuais. Precisamos preparar a criança de agora, ensinando que ela não é necessariamente parte do rebanho e que, sim, ela pode questionar sem medo de ser censurada. Só assim, criaremos um jovem que pode revolucionar a maneira de como as coisas são feitas. Só assim, teremos um adulto que se sentirá pleno do dever cumprido, coisa que dificilmente conseguimos sentir hoje. Desculpe o desabafo. Ora, Denis, não há o que desculpar, né? Você tá certo. Sair da inércia é a primeira providência que todos precisamos tomar, dar um empurrão inicial, colocar as coisas em movimento. Depois a gente ajusta a velocidade e o rumo. O Denis ganhou um livro, pois comentou um programa. Ele saiu da inércia. E você, hein? E a Nakata continua com aquela promoção louca que vai dar um Maverick vermelho todo restaurado lindo para algum felizardo aí. Acesse o www.facebook.com/componentesnakata. O Nakata sempre com K. Clique no link da promoção e mande bala. Não custa nada, você vai tomar contato com uma página cheia de conteúdo interessante e, se bobear, botar um poçante na garagem. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Café Brasil. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Você que ouve o rádio o ano inteiro e também no estrangeiro na televisão, fica insistindo com a sua teimosia no corpo de Maria sem camisa não. Fica insistindo com a sua teimosia no corpo de Maria sem camisa não. Arranjei uma namorada na banda. Opa, começando com tudo com o baiano Clementino Rodrigues, o Riachão. E a sua camisinha? Abre o olho, meu. Sem camisinha, a Maria não dá. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Bom, vamos lá, vai. Escrever esse programa aqui, como diz a turma aí, explodiu meus miolos. Me obrigou a me afastar dos meus preconceitos e tentar enxergar a realidade sob um ponto de vista desafiador. Vamos ver como será com você. Algum tempo atrás, eu fui contatado por uma empresa chamada DKT do Brasil para realizar algumas palestras. Eu nunca tinha ouvido falar nos caras e fiquei surpreso quando soube que eram fabricantes de preservativos. Camisinhas, meu. Daquelas que vêm com sabores, sabe? Eu fiquei curioso e fui me reunir com eles para o briefing da palestra. Cara, eu saí de lá chocado com o que ouvi, vi e aprendi. Uma história fantástica de como um empreendedor corajoso pode quebrar ao meio velhos costumes e mudar radicalmente a vida das pessoas. A história é tão surpreendente que eu achei que valia a pena trazer para você conhecer. Prepare-se. Andando pelas ruas poeirentas de Avaza, uma cidade no sul da Etiópia, você pode topar com um outdoor anunciando preservativos com um slogan interessante. Valorize sua vida, proteção superior. Por outro lado, se você estiver dirigindo por uma rodovia daquelas perfeitamente pavimentadas na região de Toronto, no Canadá, encontrará um outro outdoor mostrando uma mulher de meia idade olhando dentro da bermuda do marido e uma mensagem safadinha. Ponha uma festa em suas calças. Os prazeres sexuais dos ricos podem parecer anos-luz distantes dos problemas de planejamento familiar e de prevenção à AIDS dos pobres na África, não é? É. Mas os dois outdoors e os produtos que eles promovem estão intimamente conectados a um sujeito tão visionário quanto polêmico, Phil Harvey. Eu tô na cerca, não há ninguém que me queira. Sempre prometa que dessa noite não vai passar. Se alguém me dá, pede santo expedido. Joguei flores no mar pra ganhar seu beijo. Eu juro com certeza que vou a pé de Porto Alegre até Fortaleza. Eu tô na cega, não há ninguém que me queira. Cê me prometa que dessa noite não vai passar. Eu tô na cega, não há ninguém que me queira. Se não for hoje, amanhã eu vou ter que pagar. Eu tô na cerca, já faz quase um ano. Aceita minha oferta, eu finjo que te amo. Se você quiser, eu posso ser sentimental. É só você abrir o zíper e segurar meu pé. Eu tô na cerca, não há ninguém que me queira. Pé. Esse é o grupo Pedra Letícia, lá de Goiânia, com Tona Seca. Não há ninguém que me queira. Se não for hoje, amanhã eu vou ter que pagar. Vamos então retornar lá para os anos 60, hein? Um período de muita agitação, quando os Estados Unidos fervilhavam ao som das bandas de rock, sabe onde, hein? Em Woodstock. Isso era pra ser só uma vinheta, cara, mas não dá pra cortar, né? Sabe quem é, hein? Sly and the Family Stone, diretamente de Woodstock, com Dance to the Music. Eu ia dizer que é pra ouvir de joelhos, mas vou pensar que é sacanagem. Phil Harvey era um jovem universitário que estudava meios de promoção do planejamento familiar, sem interferência médica. Em paralelo aos estudos, Phil se juntou a um amigo e começou um negócio de vendas por catálogo, com diversos produtos. Entre eles, preservativos, o que era uma atividade ilegal na época, pois os preservativos eram considerados obscenos pela sociedade norte-americana. O negócio de venda por catálogo cresceu e com o tempo os rapazes notaram que cada vez que colocavam à venda um produto com apelo erótico, a resposta era muito grande. Sexo vendia. Phil então criou a Adam & Eve, que hoje é a maior empresa de venda de produtos adultos pelo correio nos Estados Unidos. Phil tornou-se o magnata do setor, oferecendo todos aqueles tipos de brinquedos, vídeos e acessórios que a gente encontra nas sex shops. Sacou, hein? Eu tô falando de um sujeito que nos anos 60 e 70 criou o maior negócio de venda de produtos adultos, filmes pornográficos, lingerie, vibradores e tudo aquilo que serve para apimentar a experiência do sexo. Hoje a Adam & Eve vende cerca de 70 milhões de dólares por ano com todo tipo de produto que você possa imaginar. Phil Harvey investe cerca de 2,5 milhões de dólares por ano na produção de cerca de 75 filmes pornográficos. Meu, isso dá mais de um filme por semana. Aquela sacanagem toda. Você sabe como é, né? Pois é. Mas é aí que começam a aparecer as coisas que realmente chamam a atenção. Por exemplo, Phil manda os roteiros de seus vídeos e dos livros sobre sexo para um exame prévio por terapeutas sexuais, que eliminam tudo aquilo que possa ser considerado coerção. Phil está interessado em vender produtos que ampliam o prazer saudável das pessoas. Prazer? Lala, manda aí. Durante os anos 80, Phil envolveu-se numa disputa judicial com o governo norte-americano, que o acusou da venda de produtos obscenos e tentou fechar o seu negócio. Phil comprou a briga, baseado na Constituição dos Estados Unidos, que é muito clara sobre a liberdade de expressão. Foram 8 anos se defendendo e processando o governo, ao final dos quais ele saiu vencedor. No início dos anos 2000, o governo Bush voltou à carga e Phil se viu mais uma vez obrigado a se defender das acusações de obscenidade. A noite vai ser boa. De tudo vai rolar. Vai rolar. De certo que as pessoas querem se conhecer. Se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando BB King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana. Então agora temos A Noite do Prazer, aquele imenso e único sucesso do grupo Brilho. Essa música é curiosa, onde ele cantava assim, vai rolar, eu sempre ouvi, vai rola. E você aí, tocando de biquíni sem parar. É? Prazer estar contigo. Não, não, não, não, não. Um brinde ao destino. Muito bem. Agora vem a parte mais curiosa. Muito antes de fazer crescer o seu negócio de produtos adultos, Phil Harvey estava mergulhado nas questões de planejamento familiar e desenvolvia ideias voltadas ao marketing social. Envolveu-se num grande programa de distribuição de comida nas regiões mais pobres do planeta e descobriu que essa atividade não resolvia o problema. Pelo contrário, apenas criava dependência e destruía a capacidade de produção das regiões que recebiam a ajuda. Phil partiu então para outras soluções. Em vez de dar comida, ensinar a realizar o planejamento familiar e a contracepção. nas regiões de pobreza extrema. Essa era a única solução para combater a perpetuação da miséria. Phil criou em 1970 a PSI, Population Services International, entidade pioneira no marketing social. E em 1989 fundou a DKT International, cujo nome vem do pioneiro do estudo e implementação de técnicas de planejamento familiar na Índia, D.K. Tyagi. A DKT é focada no fornecimento de preservativos e contraceptivos a preços extremamente baixos nas regiões mais pobres do planeta, realizando seu trabalho usando técnicas de marketing de produto com canais de distribuição diversificados que levam seus produtos para milhões de pessoas, sempre vendidos a preços irrisórios, mas nunca gratuitos. Eles acreditam que se você paga, por menor que seja o valor, você valoriza e usa o produto. Eu queria ser o banquinho da bicicleta, pra ficar bem no meio das pernas e sentir o seu ano suar. Eu queria ser a calcinha daquela menina, pra ficar bem perto da vagina e às vezes até me molhar. Mas eu não sei o que se passa nesta cabecinha. É claro que é da minha. Você não pode duvidar ou não fica quieto. Não me deixe envergonhado, pois se eu ficar excitado, a minha calça vai estourar. Putz, esses são os Raimundos, com a versão acústica do clássico Selim. A Cissa saiu do estúdio. Então, a DKT lida com uma questão que para nós, no Brasil, é extremamente sensível. Planejamento familiar. Mas tente imaginar o que significa planejamento familiar no nordeste da Índia, numa região que concentra 5% dos pobres do planeta. Foi lá que a DKT criou em 1995 o Centro de Planejamento Familiar Janani. Naquela região vivem 120 milhões de pessoas que sobrevivem com uma renda de R$1 por dia. Você ouviu, hein? 120 milhões, não são 120 mil ou 1 milhão e 200 mil, são 120 milhões de pessoas que têm como renda mensal algo em torno de R$30. Você consegue imaginar um lugar assim, hein? A região convive com a miséria, com a fome e com um sistema de saúde precário, sem que o governo consiga atender às demandas. A DKT debruçou-se no desafio de divulgar a essas pessoas processos de planejamento familiar e montou um esquema de distribuição envolvendo 70 mil pontos de venda de preservativos e contraceptivos. A DKT vende a esses distribuidores seus produtos abaixo do custo, definindo o preço de venda de forma a garantir algum lucro para os revendedores. Numa região de pobreza extrema, qualquer lucro é bem-vindo e milhares de pessoas aderiram ao projeto. A DKT acompanha de perto a venda para garantir que um ano de produtos contraceptivos não ultrapasse 1% do ganho anual da pessoa interessada. São atendidos milhões de casais por ano naquela região. Mas a distribuição subsidiada de preservativos e contraceptivos é apenas uma parte da ação da DKT. O programa envolve também a criação e manutenção de cerca de 500 clínicas para esterilização, onde as pessoas pagam preços irrisórios por uma intervenção cirúrgica de ligação das trompas. Entenda por irrisório algo em torno de $13 por um procedimento clínico. A área rural, onde vivem 100 milhões de pessoas, é atendida por clínicas móveis. Meu, você tá sacando os números, hein? 100 milhões de pessoas. Naquela região da Índia convivem os hindus, muçulmanos e budistas. Temas como contracepção e aborto não são tabus. Eles sabem que se não controlarem a natalidade de alguma forma, o colapso é certo. A DKT também atua na educação, promovendo sessões de cinema em cidades que nunca viram uma projeção, com filmes que tratam de planejamento familiar, discutindo abertamente os temas. É algo encarado por eles de forma natural. Imagina uma coisa dessas aqui no Brasil, cara, ou nos Estados Unidos. Seria um escândalo. Abre essas pernas pra mim, baby. Tô cansado de esperar. Você dá pra todo mundo, só pra mim que você não quer dar. Esse papo de pele e de química não tem nada a ver. Não é filme nem novela, é só sexo, eu e você. Já deixei você nua em pelo, e na hora você deu pra trás. Então abre essas pernas pra mim, baby, pra aprender como é que se faz. Você pode dizer o que quer, nem por isso vou dar pra você. Eu só transo com quem eu quero, e na hora que eu escolher. Animal é que trepa, sem sentir e sem gostar. Não sou bicho e nem planta, nem boneca pra você me usar. Você vem com essa pica imensa, pensando que vai me comer. Eu não abro as pernas pra você ver. Não adianta você querer. Abre essas pernas! Não! Abre essas pernas! Não! Abre essas pernas! Não! Abre essas pernas! Todo mundo abriu, só você quer negar. Então, hein? Esses são os paulistas do Velhas Virgens, com um clássico do underground. Abre essas pernas! É pura poesia, né? É, então eu pego um documentário sobre Phil Harvey, que começa no set de filmagem de um filme pornográfico. Enquanto o moço e a moça estão com a mão naquilo... Aquilo na mão e aquilo naquilo, Phil, que é o produtor do filme, explica sua visão, que é fascinante. Ele encara seu produto de forma absolutamente natural. Para ele, sexo é saúde. O prazer proporcionado pelo sexo é uma dádiva que Deus deu aos homens e mulheres. Ele, Phil, aplica aos seus produtos todas as técnicas de marketing, combinando altruísmo com modelos de negócio práticos e objetivos. Seus projetos filantrópicos são bancados por doações internacionais e por parte substancial do lucro com a indústria da pornografia e dos sex toys. Phil também é o patrono do Liberty Project, que promove discussões em torno da liberdade de expressão nos Estados Unidos. Em 2012, a DKT atendeu a 25 milhões de casais pelo mundo, e seus programas de planejamento familiar e proteção à AIDS estão em 19 países da África, Ásia e América Latina. Então aparece no documentário uma jovem ginecologista que cuida de um dos programas lá na Índia. A moça é nascida e criada na região, onde a mulher tem um papel de total submissão. Quando questionada sobre conflitos morais pelo fato da pornografia financiar o seu trabalho social, ela é clara e responde com um sorriso. Esta gente precisa disso. Não há qualquer problema moral. O documentário vai então para o set de filmagem e entrevista o ator e as atrizes pornô sobre a sensação de saber que parte dos lucros daquele filme ajudaria milhares de pessoas em situação de pobreza extrema pelo mundo. E o ator principal diz: faz com que eu me sinta parte de uma engrenagem que está causando impacto positivo no mundo. Cara, é muito louca a contraposição das cenas da produção do filme pornô na Califórnia com as cenas dos miseráveis na Índia. Bota os miolos da gente pra fritar. Você diz que a minha grana não te compra. Você diz que só faz com emoção. Só com amor, benzinho. Vou provar que todo mundo tem um preço. Eu vou provar. Começando o leilão. 70, não! 90, não! 150, não! 300, não! 500, não! 790, não! 800, não! 900, não! Uma milha. Assim eu tô. Polêmico, inovador, inquieto, esse é Phil Harvey, que mudou a história de milhões de pessoas nas regiões mais pobres do planeta. Você talvez não consiga compreender a dimensão desse trabalho, mas eu vou insistir. Tente imaginar como é a vida no lugar onde 120 milhões de pessoas sobrevivem com um real por dia. Essa é uma realidade fora da nossa capacidade de compreensão, que exige medidas que para nós são chocantes. Muito bem, essa é a história do empreendedor que deu origem à DKT International e, por consequência, à DKT do Brasil. Você provavelmente nunca ouviu falar da empresa, mas deve conhecer o seu produto carro-chefe no Brasil, os preservativos Prudence. Pois então, e agora vem a novidade. A partir de hoje, a DKT passa a ser a nova patrocinadora do podcast Café Brasil. Estará conosco semanalmente pelos próximos 6 meses, ajudando a desemburrecer o Brasil. Não é o máximo, hein? Sem sacanagem. Eu não sei você, mas eu tô excitado. Bem, sim, você sabe, eu te amo tanto. Ah, eu sabia desde o começo. Só faltava acertar quanto. A história de Phil Harvey é uma lição de como encarar os problemas complexos de forma prática e objetiva. De como não se submeter aos preconceitos e censuras da sociedade. E de como transformar uma ação comercial num projeto de imenso alcance social, mesmo que para isso seja necessário brigar na justiça. Da próxima vez que você for naquele sex shop em busca de um brinquedinho, dá uma olhada lá. Vê se não é da Adam and Eve. Da próxima vez que você for comprar preservativos, veja se a marca é Prudence. E quando você estiver lá no bem bom, talvez pense, pô meu, tá bom isso aqui, e eu ainda tô ajudando os pobres da Índia, da África e da América Latina. E até o Café Brasil. Acesse www.dkt.com.br para tomar contato com mais detalhes dessa história. Sabe que tá ficando legal esse grupo de patrocinadores do Café Brasil, hein? Cultura, autopeças e camisinha. É só aqui, né? E por falar em patrocinadores, a Pelegrino Distribuidora continua conosco, com a promoção envolvendo sua página no Facebook. Agora tendo como prêmios um GPS e tocadores de MP3 automotivos. Acesse www.facebook.com/Pelegrino Distribuidora ou Pelegrino com 2 L's e clique no link da promoção. E boa sorte! E aproveite para dar uma espiada no conteúdo da página, que é sempre interessante. Pelegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Que programa safadinho, né? Talvez você tenha ficado chocado com o tema deste programa, ou até com as músicas. Se ficou, é natural. O programa foi feito para chocar mesmo. Eu só espero não ter derrubado o seu disjuntor e impedido que você entenda a mensagem. É possível mudar o mundo se você tiver coragem. Tá, eu me diverti um bocado, viu? E ainda garanti o estoque anual de camisinha. Como é que eu fico sem sexo? Eu quero sexo! Me dá sexo! Hoje vai passar um filme na TV que eu já vi no cinema. Epa! Mutilar o fio, cortar uma cena. E só porque aparecia uma coisa que todo mundo conhece. Se não conhece, ainda vai conhecer. E não tem nada demais se a gente nasceu com uma vontade que nunca se satisfaz. Verdadeiro perigo na mente dos boçais. Corri pro quarto, acendi a luz, olhei no espelho, meu tava lá. Ainda bem que eu não tô na TV, senão ia até cortar. Sexo! E assim então, ao som de Sexo, com Ultraje a Rigor, que vamos saindo daqui incomodados. Eu quero sexo! Com o Babão Lala Moreira na técnica, a Serelepe Cissa Camargo na produção e eu, o entusiasmado Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Denis Andrade, Riachão, Velhas Virgens, Ultraje a Rigor, Brilho, Raimundos, Pedra Letícia e Sly and the Family Stone. É mole, hein? Não, mole é que não é. Este é o Café Brasil, um programa que chega até você com o suporte de quem sabe muito bem explorar sensações e gostos. O Auditório Ibirapuera. Lá você exercita sua liberdade de escolha e entra em contato com gente que promove aquela manifestação sagrada do ser humano, a arte. Entre no site e dê uma olhada na programação. É puro prazer. www.auditorioibirapuera.com.br. Este é o Café Brasil. De onde veio, tem muito mais. www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, uma frase de Woody Allen. Sexo é a coisa mais divertida que eu já fiz sem rir. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.